manda me benzer, manda me rezar, longe da Bahia, manda me buscar. Manda me benzer, manda me rezar, longe da Bahia, manda me buscar. Mãe, cuida da maninha e do irmão, de tudo que deixei, dá um beijo no pai. Manda um alô pra aquele velho pessoal, pra moça da esquina, pra um moleque do jornal. Se tudo correr bem, mando-lhe avisar, em breve, muito em breve vou voltar. Se tudo correr bem, mando-lhe avisar, em breve, muito em breve vou voltar. Manda me dizer, manda me rezar, longe da Bahia, manda me buscar. Manda me dizer, manda me rezar, longe da Bahia, manda me buscar. Mãe, cuida da maninha e do irmão, de tudo que deixei, dá um beijo no pai. Manda um alô pra aquele velho pessoal, pra moça da esquina, pro moleque do jornal. Se tudo correr bem, mando-lhe avisar, em breve, muito em breve vou voltar. Se tudo correr bem, mando-lhe avisar, em breve, muito em breve vou voltar. Bença mãe, bença pai, em breve, muito em breve vou voltar. Bença mãe, bença pai, em breve, muito em breve vou voltar. Manda me benzer, manda me rezar, longe da Bahia, manda me buscar. Manda me benzer, manda me rezar, longe da Bahia, manda me buscar. Cuida da maninha e do irmão, de tudo que deixei, dá um beijo no pai. Manda um alô pra aquele velho pessoal, pra moça da esquina, pra um moleque do jornal. Se tudo correr bem, mando-lhe avisar, em breve, muito em breve vou voltar. Se tudo correr bem, mando-lhe avisar, em breve, muito em breve vou voltar. Bença mãe, bença pai, em breve, muito em breve vou voltar. Bença mãe, bença pai, em breve, muito em breve vou voltar. Manda me benzer, manda me rezar, longe da Bahia, manda me buscar. Manda me benzer, manda me rezar, em breve, muito em breve vou voltar. Manda, manda me benzer, manda me rezar, longe da Bahia, manda me buscar. Manda me vencer, manda me rezar, em breve, muito em breve vou voltar. Manda me vencer, manda me rezar, longe da Bahia, manda me buscar. Manda, manda me vencer, manda me rezar, em breve, muito em breve vou voltar. Manda, manda me vencer, manda me rezar, da Bahia, manda me buscar.